mar. Demorou, é nóis na fita. Cola que pode embaçar. Salve família. Na trilha do clima bom, não é tiro nem é um soma. Troca ideia, fortalece os irmão que tão no veneno na correria do dia a dia. Cadê as tia com sua alegria que contagia? Nosso sorriso, o ar da humildade hoje é tristeza. O sangue mancha nossa cidade. Enquanto tá atrás das grades, nossa periferia segue desunida. Acredita que um dia vira, o jogo vira e volta. A fé quem nos guia nessa correria. De lá de cima, Deus por todos, véi, iluminando guerreira, abençoando e fortalecendo os que são do gueto. Kamikaze, mó respeito, correria pelo rap aqui. Nenhum tramou o movimento, rap é Trópolis. Bang quiz na ativa, vai ser Rick Freak. Briaga, satisfação, QG dos mano no pique. Monstrão, família, rap nacional. Jerry Lose, ó, consciência marginal. E aí, quem quer somar? Demorou, é nóis na fita. Fala quem pode embaçar. Salve família. E aí, quem quer somar? Demorou, é nóis na fita. Fala quem pode embaçar. Salve família. E aí, quem quer somar? Quem quer somar? Demorou, é nóis na fita. Cola quem pode embaçar. Salve família. Chega mais rapaziada, abraça a causa, vem do refrão. Pode gritar bem forte, ré, é som de ladrão. Na contramão, essa banca anda, retroceder o que trama. De ponta a ponta anda, devagar mais anda. E nos scratches, Carmix estourando, fazendo barulho. Ratatata, os disparos não comove o mundo. Os que tomaram fragante no bonde vivem. Na selva de pedra, no barraco, quantos noiado. Uns acorrentados pra não morrer no crime. Tenha fé em Deus, acredite. Chega, dá um abraço, já é tempo, rapá. Fala que vai chegar, só vejo palavras. A favela precisa de união. Vamos somar, vamos fazer revolução. Somando na sintonia, vários irmãos. Orando a Deus pra não soltar a minha mão. Vários a favor que aqui persiste. É um movimento que pra muito é a favor do crime. O filme triste onde a mãe perde seu filho. Ninguém abraçou, ele pulou do precipício. Vício destrói dinheiro, traz desgraça. A fraqueza, a derrota, pedra rouba sua alma. E aí quem quer somar? Demorou, é nóis na fita. Fala quem pode embaçar. Salve família. E aí quem quer somar? Demorou, é nóis na fita. Fala quem pode embaçar. Salve família. E aí quem quer somar? Demorou, é nóis na fita. Fala quem pode embaçar. Salve família. E aí quem quer somar? Demorou, é nóis na fita. Fala quem pode embaçar. Salve família. Coletivo Salve 12, ó, na fita. Através da rima conheci vários irmãos no clima. A banca segue firme, falta só compromisso. Acredite em você que não fica difícil. Equilíbrio, foco, perseverança, força. Desigualdade, pobreza, necessidade, escolhas. Canela seca, mãos calejadas. Tragédia calçada. Fardas destrói, você fica sem nada. Prefeito manda demolir, polícia acaba. Protesto, guerra, depois do sofrimento ele surge. Prefeito bom, não se ilude. Só uma tática pra garantir seu cargo. Ele acha que é fácil começar do zero outro barraco. Irmão, vamos dar a mão e vencer o mal pela raiz. É o que eu sempre quis. É a favela, é a favela. Vê a favela feliz. E aí quem quer somar? E aí quem quer somar? Salve família.